11h08 aqui em Foz do Iguaçu. E atenção aí, você que tem interesse em fazer seus estudos na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, está aberto o processo de seleção para o preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação. E quem está na linha comigo agora para dar detalhes a respeito, então, de como fica este processo, é o pró-reitor Marcos Antônio de Moraes Xavier, ele que é pró-reitor de graduação ali na UNILA. Bom dia. Bom dia. Como é que fica o processo agora para quem tem interesse em ocupar uma dessas vagas ociosas na UNILA? Quais são os procedimentos? Então, nós temos três propostas, né? Três formas diferenciadas de ingresso: para transferência, para quem já está cursando cursos, os mesmos cursos ou cursos afins, similares em outras instituições e que queira fazer uma transferência de instituição. As vagas ociosas, o mesmo edital, também está aberto para quem quer fazer uma complementação de estudos. Então, quem já é portador de diploma e quer fazer uma segunda formação, uma complementação para adquirir uma outra habilitação também. E uma terceira, que é para quem já é portador de diploma, ou seja, quem já está formado e tem intenção de fazer uma segunda graduação. Então, são três modalidades que estão abertas em nosso edital, né, para 15 dos nossos 16 cursos. Então, tem que entrar no nosso site e consultar o edital, onde estão todos os procedimentos para cada caso. Há alguns cursos que vão aplicar uma prova, outros cursos que vão fazer uma avaliação do histórico escolar. Quando falamos de vagas ociosas, essas vagas, por exemplo, são aquelas que surgem no caso de desistência de alunos que estavam matriculados? Exato. Ou desistência, ou que porventura no nosso processo seletivo, no início do ano, não tenha preenchido completamente as vagas, exatamente. E é um processo agora, este processo de preenchimento das vagas, ele acontece a partir de quais períodos já, a partir do primeiro ano? Qual que, vocês têm até um predomínio, são vagas mais de primeiro ano, segundo ano? Como é que está dividido tudo isso? Então, nós temos vagas, né, para três semestres distintos, né? Então, temos vagas para as turmas mais avançadas e para as turmas mais que já estão no primeiro ano, a partir do primeiro ano, do terceiro semestre. Os candidatos devem entrar em contato com a UNILA, entrar ali no site da UNILA também para obter essa documentação. Há uma data limite para que seja feito todo este processo? Sim. As datas já estão previstas, as inscrições vão ao longo desse mês. E aí, para cada processo, tem as documentações específicas. Então, tem uma documentação para quem vai pedir transferência, tem uma documentação própria para quem vai pedir complementação do estudo e para quem é o portador de diploma e quer fazer uma segunda graduação. Tá? Então, nos editais, né, tem todo um cronograma publicado, as inscrições estão abertas ainda por mais duas semanas e a documentação prevista está lá. É um processo simples de fazer a inscrição, não tem nenhum custo, é importante dizer que a inscrição é gratuita, não tem nenhum ônus para quem for fazer a inscrição. Tá? E que vai fazer haverá um processo de avaliação interna. E a nossa intenção é de preenchimento dessas vagas, né? Nós abrimos cada vez mais para a comunidade, de fato, e poder agregar cada vez mais estudantes, sobretudo da região de Foz, na nossa universidade. Vamos aqui, então, reforçar o apelo aí para quem está ouvindo agora e tem realmente interesse em participar da UNILA, que é uma universidade federal pública e gratuita, com sede aqui em Foz do Iguaçu. São quantas vagas e quantos cursos em disponibilidade? São 15 cursos. Né? As vagas, elas variam de curso para curso e de semestre para semestre. Né? Então, tem três para cada curso, tem três semestres e cada semestre onde esse candidato irá se encaixar, né, que são semestres que são para essas turmas a partir do primeiro ano, né, varia. Né? Então, é melhor consultar de fato o edital, porque ali os candidatos vão ver que para cada curso tem um número de vagas designadas para os diferentes semestres e que, dependendo do avanço que esse aluno esteja na sua instituição de origem, é que ele vai ser enquadrado em um daqueles semestres. Então, de fato, o melhor é fazer consulta ao edital, porque ali estão dispostas as vagas que são variáveis de curso para curso. Edital que está disponível no site da UNILA, que é o unila.edu.br. Pró-reitor Marcos Antônio de Moraes Xavier, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui aos ouvintes da CBN. Eu que agradeço a possibilidade de divulgar esse processo que é importante para a região.